Bruno no 61, aproximando ponto 0, Delta 10, pronto. Bruno no 61, autorizado. Ele é de colapso, zona 0, vento 150 graus, meia dúzia nós. Autorizado, linha de decolar, com o número 61. Bruno 61, decolou os 29, controle Salvador no 20, decimal 8. 20, bom dia, vamos lá. Salvador, bom dia, Gol, Bruno 61. Tá cruzando agora 1500, pequeno dia direito, que fez a formação, abertura 6. Subavia São Bruno para o nível 360, da presente voo Leda. Da presente Leda, sobe 360, Bruno 61, Salvador. Seu 3601 autorizado, chama para o táxi. Manda para o táxi, seu 3601. Aguarde, gol no 161. Obrigado. Voador Eltan 3399. Prossiga. Escuta, cópia Guarulhos. É 3399, autorizado Guarulhos, depois Luna 0 Tabaté, nível de voo 340. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, na saída São João no Leda Bótiva. Acena no transponder 5447, controle Salvador, opera 120, décima 8. Autorizado 340, segue o plano 208-5447, não copia a subida. São João, Leda Bótiva. São João, Leda Bótiva, 3399. Do 3399 correto, o nosso feedback será mesmo. O 3399 pode efetuar a subida block no Alfa? Aguarde que vamos coordenar junto ao controle de Salvador, pela 3399. 99. Seu 3399, voltamos? Prossiga. Seu 3399, autorizado a saída bloco 1 no alfa, primeira curva direita. 1 no alfa, 3399. Uno 1161, chame Recife, frequência 125, décima 1, alterna 128, décima 35. Recife, 12835, obrigado, bom dia. Uno 161. Taxi 3601, Antena Galeão, 4 horas de autonomia, 111 a bordo. 3601, autorizado táxi via Patinho Índia, chama no ponto para pronto, ajuste altímetro 10, 16. 10, 16, Patinho Índia, chamará ponto para 10, pronto, está 3601. Ponto 0 no 0, Delta 3601. Delta 3601, autorizado, estiver com fundamento, tinha prostático. Delta 3601, está ponto 0 no 0, Delta 3601, considere. Autorizado, ele é decolado, estou no 0, o V é 150 graus, 079. Decola, está 1 no 0, Delta 3601. 3601, no decolou aos 45, chama o controle Salvador no 20.8. 08, bom dia, controle. Reveste acionamento da 3699, está na posição 10. 601, no contato radar na decolagem, mantenha a proa até 2010 após autorizado direto Leda e suba para o nível 360. Tem proa até 2000 após direto Leda 360. Prossiga. Já tentou com algum dia aqui? Ah, chegou aqui agora para gravar. Vou chamar para trás. Ok. Táxi da 3399, 140, Galeão, 3 horas e 50. Da 3399, autorizado o táxi via Fatiuno no Índia, chamando a ponta espera pronto, ajuste altímetro em 10016. Fatiuno Índia, 10016, fala a torre, obrigado. Tan 3601, chame Recife, frequência 125.1, alternando 28.35. 251-2835, bom dia. Autorizado, aliado decolar pistola 0, vento 1,40 graus, 6,12 nós. Linha decola, tá 3399, decolou ao 54, chama o controle Salvador no 20.8. T3399, contato radar no decolar Suba via bloco 1 no alto para o nível 340, aguarde para voar módica. Comandante, bom dia, 6075, São Paulo, Congonhas, tem que ter informação, Golfo. Na 6075, autorizado São Paulo, Congonhas, via Pizuruma 0 por base, Pizuruma 6, com a rota do plano, nível autorizado 360. Decolagem da pistola 0, primeira curva direita, saída São Bruno, Lê da Mótiva. Transponder 5454, controle estimador, opere 120, décima 8. Feito, autorizou 360 para São Paulo, Congonhas. Decolar pista 10, curva direita, São Paulo, Lê da Mótiva, Pazulo 10, curva, Pazulo 1, após São Paulo no plano. 4, eu posso, 208, acessível de controle para o 6075. Turma 6075, correto, chama para o feedback do nome. Tá bom. Decolar 3399, chame Recife, frequência 125.1, alternando 28.35. Bom dia. 1075 para Osaka, 129 de aguardo, 5 horas de autonomia, Carla Galeão. Lula, CNM 075, autorizado táxi via Índia, chama no ponto de espera pronto, ajuste altímetro 1096. 096, autorizado via Índia, 1075. CNM 075, autorizado DNA decolapso zona 0, vento no 60 graus, 6219. A linha decola zona 0, 6079. CNM 075, decolou o Zuno Meia, chama o controle de Salvador no 20.8. 208, bom dia, hoje é 6075. Salvador, bom dia, Chanel 6075. Chanel 6075, contato radar na decolagem de suba via São Vono para o nível 360. Via São Vono para o 360, Ocean 6075. Autorizaria pro Edmótima? Oi, Leda. Confirma? Autorizado Leda. Leda 6075. M0075, voo imótima do presente. Ótima, 0075. Chané 6075, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 5 1, 2, 2, 3, 5, 6, 0, 7, 5, 5.